sorriso mais lindo. Ver sonhos surgindo, meu povo emergindo. Por isso eu vou indo buscar o melhor, gastar o suor, pra que ao redor prevaleça o amor, pra curar as dores e os dissabores. Pra ela dou flores e milhões de cores, pra que a vida seja muito mais tranquila e que a gente esteja sempre com a família. Brigando ou brindando, vamos nós levando, trancos e barrancos sempre se virando. Nada mais importa se tem quem conforta e abre junto a porta pra uma nova etapa, cheia de alegria, cheia de harmonia, pra um novo dia, muita energia, pra nos reforçar, pra nos confortar. No final tem risos para festejar. Risos, risos, risos pra festejar. Sorriso no rosto e punho cerrado, pra enfrentar a vida e segurar o fardo que só vem pra ti, porque é capaz de chorar durante e sorrir depois. Risos de avós e pais emocionados ao ver os seus netos e filhos formados. Risos aonde não se imagina. Risos de anjos, meninos, meninas lá no Haiti, longe de Paris, que em meio ao caos consegue sorrir. Isso que alimenta e que me sustenta e faz os meus versos a mim oferendo uma singela prenda pra conquista pura, aquela vitória em meio à vida dura. E ninguém segura essa minha emoção, eu só quero risos pra celebração. Risos, risos.